Ok, Gilmar Alencar, saiba por outro motivo. A matéria aqui é assinada pelo Olivaldo Barbosa, Maria Sérgio e Adriana Magalhães. Vamos ver aqui. Na manhã desta terça-feira, o deputado estadual licenciado e agora ex-superintendente da Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas, Saad Sul, Jeová Alencar, anunciou em uma carta de agradecimento que está deixando a função. Em entrevista coletiva, ele disse que retorna à Assembleia Legislativa e não pretende deixar os republicanos. De acordo com a nota, o deputado demonstra discordância com a atual gestão e coloca o nome à disposição para uma possível candidatura à Prefeitura de Teresina. Olha aí. No Palácio da Cidade, a repercussão do rompimento político de Jeová Alencar reuniu um misto de serenidade e expectativa. O líder do prefeito na Câmara Municipal, Antônio José Lira, aliado e amigo pessoal de Jeová, lamentou a cisão, mas disse que segue onde está. O secretário do Planejamento, João Henrique Souza, encarou com serenidade a decisão do deputado Jeová Alencar e afirma o fato não interfere nos planos da candidatura do prefeito à reeleição. O deputado licenciado Jeová Alencar disse que não pretende deixar o seu partido, o Republicanos. Depois eu vou ler a nota. Estou saltando aqui os períodos com aspas para depois eu ler a nota. Jeová disse que vai retomar o seu mandato como deputado estadual, tão logo sua exoneração no Diário Oficial do Município seja publicada. O ex-gestor disse que o engessamento da administração municipal estava prejudicando o seu desempenho na Saad Sul. Vamos ver aqui, desculpe aí. Rapaz, deixa eu ver, aqui, ver a nota aqui, cadê? Aqui. Deixa eu aumentar aqui, estava muito pequeno para eu conseguir ler aqui para vocês. A carta desculpem, também peguei um solzinho. Ó, o sol atinge a garganta também, sabia? Sol atinge a garganta também, que atinge, bate no cucuruto aqui do caboclo, tá entendendo? Prejudica, rapaz. Isso aqui, nós somos um complexo, nosso organismo é um complexo. É tudo misturado, é tudo junto e misturado, como diz o caboclo. Carta de agradecimento. Deixa eu ver aqui se é muito grande. Não, não é muito grandona, não. Eu vou ler a carta aqui de agradecimento do deputado estadual Jeová Alencar, datada de ontem, 22 de janeiro. Vê aqui. Venho aqui agradecer pela confiança que me foi dada, mas antes tenho que agradecer a Deus, que sempre me deu muito mais do que eu pedi. E posso falar a mesma coisa de Teresina. Na Zona Sul, especificamente, praticamente nasci. E lá passei a maior parte da minha vida. Hoje eu conheço cada pedacinho do chão da nossa cidade e tenho muitos amigos por todo lugar. Continua o deputado. Quando a gente sai do lado pessoal e vai para o profissional, esse carinho também me acompanha. Nas três últimas eleições, fui o candidato mais votado da capital, duas vezes como vereador e mais recentemente como deputado estadual. Prossegue Jeová Alencar. Não quero falar de números, quero falar de carinho, porque foi essa a verdadeira mensagem que ouvi da população. Foi esse mesmo carinho que me fez pedir licença da função de deputado e assumir a função de superintendente da Saad Sul. Eu não poderia recusar um chamado que me fizesse retribuir tudo que nossa cidade já fez por mim. Em quase um ano, me doei ao máximo em minha função. Ouvi a população de perto, caminhei por onde foi preciso, desenvolvi projetos grandes e assumi com muito orgulho a responsabilidade que me deram. Mas, assim como em tudo na vida, existem momentos de iniciar e encerrar ciclos. Digo isso, pois hoje me despeço da superintendência da Saad Sul com a sensação de dever cumprido. Continua o deputado Jeová Alencar. A partir do momento em que passo a discordar da gestão, não faz sentido continuar nela. Mas, por querer continuar contribuindo com nossa capital, agora coloco meu nome para julgamento da população de Teresina, a quem vou ouvir se me considera uma alternativa para cuidar da cidade. Entrei quando fui chamado e agora saio pela porta da frente. Deixo a Saad, mas não o compromisso de fazer mais por Teresina. Como sempre falo, continuaremos juntos com coragem e fé. Está aqui, colocou o nome dele como candidato a prefeito. Agora, ele é do mesmo partido do doutor Pessoa, como é que vai ficar? Doutor Pessoa é do Republicanos. Deputado Jeová Alencar também é do Republicanos. Ele colocou bem aqui, ó. Agora coloco meu nome para julgamento da população de Teresina, a quem vou ouvir se me considero uma alternativa para cuidar da cidade. Sim, não é, vai ser, ele vai deixar de ser deputado para ser candidato a vereador? Não vai. Quer dizer, ele já é deputado, então não tem sentido ele ser candidato a vereador, não tem sentido. Então, se ele diz isso, ó, agora coloco meu nome para julgamento da população de Teresina, a quem vou ouvir se me considero uma alternativa para cuidar da cidade, para cuidar da cidade. Então, ele está dizendo que é candidato a prefeito, rapaz. Não é não? Se fosse candidato a vice, ele não ia dizer que vou cuidar, porque o vice não cuida, quem cuida é o prefeito. Está entendendo? O vice cuida, mas a autoridade maior é o prefeito. E geralmente, o vice, ele só é o aval final para escolher o vice é o prefeito, é o candidato a prefeito. Por quê? Porque o cara vai poder substituí-lo em qualquer momento, ninguém sabe, o prefeito pode adoecer, pode viajar, pode fazer qualquer coisa, pode tirar licença, pode ocorrer um monte de coisa, quem assume é o vice. Então, o vice tem que estar alinhado com o prefeito permanentemente, desde a pré-candidatura até o final do mandato. Na administração municipal de Teresina não está ocorrendo isso, porque o vice brigou com o prefeito e está separado da prefeitura. Não é? É o ex-deputado Roberto Ria, vice-prefeito de Teresina. Eu estou dizendo aqui brigado porque estão distantes. Aí poderá dizer, não estou brigado não. Ah, mas ele não está trabalhando, ele abandonou a prefeitura. Então está brigado. Ora, mas rapaz, tem outra palavra para isso? Tem. Não deu, foi murro. Mas a gente não briga só de murro, não, rapaz. A gente briga dando as costas, assim, ó, dando tchau. Tchau. Uma hora, né? O Arruesa me chamando aqui para o intervalo. Nós vamos voltar para esse assunto aqui, porque eu quero discutir também o que é que Teresina precisa, rapaz. Ela precisa de muita coisa, mas são três coisas básicas que qualquer analfabeto sabe. A gente volta já já. Estamos apresentando Tribuna Livre. Tribuna Livre. Difusora. Difusora. A Rádio Difusora de Teresina é parceira da Bandeirantes de São Paulo, a mais antiga do estado do Piauí, presente no dia a dia dos piauienses, levando notícias, cultura, informações de utilidade pública e diversão em um conteúdo diversificado, com destaque para o jornalismo e esporte. A Rádio Difusora de Teresina está mais perto de você. Ouça a Super Difusora pela internet, através do portal rdt.com.br, pelo seu celular, usando o aplicativo RádiosNet. Difusora de Teresina, direção-geral de Mário Rogério. Difusora. Difusora. O abuso infantil pode interromper uma vida. O vilão pode estar dentro de casa. Disque 100. Denuncie. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Você sabia que aqui no Brasil nós possuímos o maior programa de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo? O Ministério da Saúde investe e promove a qualidade de vida dos pacientes. Por isso, é tão importante viver uma vida saudável, porque você pode salvar vidas que precisam de algum tipo de ajuda. Seja transplante de coração, pulmão ou rim, fazer o bem nunca é demais. Avise sua família e faça parte da história de pessoas que estão lutando para continuar vivendo. Seja um doador de órgãos. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Motos têm capacidade para apenas um passageiro, então nada de ultrapassar esse limite. Além disso, o passageiro e o motorista devem usar capacete afivelado ao queixo e com a viseira abaixada. Nas vias e estradas, evite pontos cegos de automóveis. Ande sempre com faróis acesos e sinalize suas manobras. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o infarto agudo mata cerca de 15 milhões de pessoas por ano. Infelizmente, as causas genéticas que podem levar a um infarto não são possíveis serem alteradas. Porém, uma alimentação balanceada, a prática de exercícios físicos regulares e evitar álcool e tabaco são medidas simples, que podem diminuir consideravelmente suas chances de ter o problema. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Um gesto de amor e solidariedade pode ser a definição de um doador de sangue. Sua contribuição é muito importante para manter o estoque de sangue que é necessário para os hospitais. A doação é um simples ato que representa muito. Não importa a razão, após a doação você se sentirá bem, sabendo que ajudou alguém. Entre nessa luta, doe sangue e faça a vida de alguém fazer sentido. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Que a hipertensão é um grande problema de saúde, todos estão cansados de saber. Mas como é difícil mudar hábitos, né? A hipertensão é uma doença silenciosa e seus sintomas podem demorar muito para aparecer. Uma forma de prevenir essa doença crônica é retirar o sal da comida. Mas você sabia que isso apenas não basta? É preciso também estar atento à quantidade total de sódio nos alimentos. Ele pode estar presente de diferentes formas e, por isso, é fundamental que adotemos o hábito de sempre ler as embalagens, principalmente dos alimentos industrializados. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Política, economia, cultura, o espaço local, jornalismo Difusora, agilidade na informação. Estamos apresentando Tribuna Livre. Tribuna Livre. Oi. Pois é, meus amigos e minhas amigas, voltamos com Tribuna Livre pela Rádio Difusora. Dizendo que o povo quer para quem precisa ouvir, porque é assim que o povo gosta, porque é assim que o povo quer. Olha, em mãos aqui, a revista Difusora 73 anos. A história escrita por quem narrou, e muito mais. São artigos assinados por Valério Chaves, Zózimo Tavares, João Bittencourt, Domingos Bezerra, este velho jornalista que vos fala, Tomás Teixeira, Carlos Lobo, Dioclésio Dantas, Carlos Saide, Pedro Alcântara Carvalho do Nascimento, Mário Rogério, que é o diretor-geral da rádio hoje. Deixa eu ver quem mais aqui. Ontem eu esqueci de dizer, porque eu fui pegando aqui por alto, esqueci alguns nomes, deixa eu ver aqui. Zosmo, já falei, Valério, Zosmo de novo. Tem mais gente, viu? Mário Rogério, Dioclésio Dantas, que infelizmente não está mais entre a gente. Saudoso Dioclésio Dantas, grande jornalista. É, eu estou falando dos textos que estão aqui produzidos, né? O Fernando não, não, A gente faz referência a ele aqui na revista, mas ele não tem texto aqui escrito por ele. Mas esse trabalho, feito aqui pelo Mário Rogério e por um grupo de jornalistas amigos, que trabalharam aqui na Difusora, inclusive eu, vai ser ampliado depois. Né? Tem muita gente aí que, infelizmente, não participou dessa revista porque não deu tempo. Né? Inclusive, a revista foi feita em 2021 para comemorar os 73 anos da rádio. Este ano, a rádio vai completar 76. Mas houve a pandemia, e então houve uma proibição, entre aspas, de que se vendesse a revista, de que se divulgasse tanto assim, coisa e tal. Uma série de problemas. Porque a pandemia atrapalhou um bocado de coisa no mundo inteiro, né? Então, muita gente. Fernanda Lobo, filha do Carlos Lobo. Fernanda Lobo também é jornalista, está escrevendo aqui na revista, certo? O Carlos Lobo, que foi vereador, foi radialista e jornalista também. Deixa eu ver quem mais aqui que escreve. Foi secretário de segurança, o Roel está me lembrando aqui, né? Oi? No governo do Monsanto. Foi, ele era duro, ele andava como é o nome que a gente chama aquele negócio? João Bittencourt, que hoje é juiz, também trabalhou aqui na Difusora. Estou falando das pessoas que participaram da contexto da revista, né? Mas tem muitas referências a quem trabalhou aqui na rádio, certo? Está aqui o texto do Tomás, e está aqui, que eu não falei ontem, porque eu não estava folheando a revista direito. Gustavo Fortes Saide e Raquel de Holanda, um texto bastante expressivo, né, sobre os primórdios do radiojornalismo e o pioneirismo da radiodifusora de Teresina. Então, a revista está aqui na radiodifusora, você pode telefonar para a rádio, né? Qual o número da rádio da dona Dalva aí, Jorge? Se eu quiser ligar, porque ela fica de manhã aqui, de tarde. Eu não tenho aqui, ela está com problema. Certo. Mas pode ligar para o meu, viu? Pode ligar para o meu também, que a gente dá um jeito de se comunicar com quem está aqui para poder lhe entregar a revista. Então a gente pode deixar a revista, dependendo do seu interesse. Se você quiser vir aqui, não é? O meu é 9586-6259. O teu é 9. Todo dia eu pergunto, né? Um dia eu decoro esse negócio aqui. Viu, velho? A culpa é da internet, sabia? É desse telefone novo aí, que a gente grava ali. Antigamente a gente tinha aquela agenda telefônica e a gente decorava os números, né? Hoje que esse negócio aí não. Você bota o nome lá no celular, grava ali, não decora não. Você procura só o nome da pessoa e clica e já chama. Eita, tecnologia benéfica. Mas danada para prejudicar também. Então, ó, Difusora, 73 anos no ar. É a revista. Mas a Rádio Difusora já vai completar 76 anos. Você pode saber um pouco da história da Rádio Difusora, do radiojornalismo piauiense, da radiofonia piauiense, adquirindo essa revista. É claro que aqui não é uma pesquisa extensa, não é? É apenas uma introdução, certo? É apenas uma introdução, né? A história do radiojornalismo, a história da radiodifusora. Vai para o meu texto. Meu texto é apenas uma introdução aqui, ó. Elementos para a introdução à história da radiodifusora de Teresina. Certo? É apenas uma contribuição, né? A gente não esgota nada aqui. É apenas uma contribuição. É claro que os historiadores, os pesquisadores poderão aprofundar isso aqui, mas é uma ajuda, viu? É uma ajuda. Então, adquira. Você vai, sem dúvida alguma, aumentar um pouco dos seus conhecimentos. Ô, Eza, eu estava pensando, eu não pesquisei, vou ver se eu ainda pesquiso hoje, mas isso aqui, o tema não acaba hoje, não. O tema não acaba hoje, não. De que o Brasil precisa, hein, Eza? De que o Brasil precisa? De que Teresina precisa? De que o Piauí precisa? Em primeiro lugar, de vergonha na cara. Certo? Em primeiro lugar, de vergonha na cara, para a gente não ficar pegando tapa de bandido, ladrão. Certo? Mas, para desenvolver e acabar com o que eu vi agora, Uma das coisas que me deixam chateado é a injustiça social. Qualquer tipo de injustiça, mas principalmente a injustiça social. Eu vim agora para cá, um cidadão no ônibus, uma criança com problema no coração, e ele pedindo ajuda e tal, olha, joguei o preconceito de lado, joguei a vergonha de lado, joguei a timidez de lado, porque infelizmente eu tenho que pedir para o tratamento da filha dele, que está hospitalizada. Eu disse, isso existe mesmo, é comum, porque nós nos acostumamos com a injustiça. Nós nos acostumamos com a maldade. Nós nos acostumamos com a picaretagem, com a roubalheira, com a sem-vergonhice. Isso não é normal, não. A injustiça não é normal, não. A injustiça é um tapa na cara do cidadão. Mas é normal. Normal é uma ova, rapaz. Vai contar canto de grilo. Me lembrei do Carlos Sainz. Vai para os pelinguinguins do inferno. Um abraço para o professor Carlos Sainz, uma das maiores referências do jornalismo piauiense. Pois é, todo mundo acha normal, velho. Vai passar pelo centro de Teresina. Em todo o self-service desse aí, tem 2, 3, 4, 5 pessoas com a mão estendida pedindo o prato. Quem passa na frente acha normal. Pois quando eu passo na frente, dá uma dor no meu coração. Isso é uma molecagem. Que hora que tem um pior notícia? Vai ver? Já veio? Certo. Tá entendendo? Eu vi o cara lá pedindo dentro do ônibus. Aí a gente vê aí, Roeser, ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem empregado ganhando 20 mil reais só para puxar a cadeira para ele poder sentar e levantar. Só para ajeitar a gola da roupa, botar aquele palito da toga, botar o negócio. Ainda tem um bocado de regalia. Ainda tem direito a carro, tem direito a casa, tem direito a uísque, tem direito a um bocado de patifaria que o pobre trabalhador não tem. Mordomia. São benefícios? Sim, tudo bem, eu não tô contra benefício nenhum. Agora, você não pode conceder benefício demais e malefícios a outros de muito também. Você concede benefícios demais a determinadas categorias, e menos, e nunca benefício nenhum, para a maioria da classe trabalhadora. Um juiz lá na Holanda, foi na Alemanha, passou a reportagem um tempo aí no Fantástico, propaganda aqui de graça da Rede Globo, ele vai para a casa dele de bicicleta. Mora bem, tudo bem, ganha bem, não passa fome, vive bem, dá para ir para o cinema, dá para tomar seu vinho e coisa e tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Não tem regalia. Agora aqui não, compadre. É. Agora eu conversando com um cara lá de Brasília, tem uma área lá, eu disse até a área lá, Roés, ó, lá tudo é caro também, porque os caras roubam, você não é por isso não, nada justifica. Mas o aluguel de uma casa, uma mansão média, vamos dizer assim, determinada área em Brasília, sabe quanto é? É 20 mil reais, o aluguel, numa casa muito boa, uma mansão, vamos dizer, mas não é uma mansão dessa daqui não, é uma mansão média, não é mansão só do tamanho do mundo não. Num quarteirão, não. Mas é mansão, porque o cara disse, eu digo, mansão mesmo. Aí esqueci de perguntar quantos metros quadrados, né? Porque podia, a gente pode fazer uma avaliação melhor, para saber quanto é que vale cada metro. Não, é 20 mil reais. Eu digo, rapaz, então é por isso que tem muito roubo lá em Brasília. Porque, compadre, se o caboclo paga 20 mil reais no aluguel de uma casa, quanto é que vai ter que ganhar por mês? Né? Aí vai para um restaurante daquele, de alto coturno, vamos dizer assim, alto padrão, estou chamando aqui de alto coturno, né? Alto padrão é um absurdo, um cafezinho é um absurdo. Quer dizer, mas há o disparate, há uma inversão de valores. Ao mesmo tempo que há essa inversão de valores, há uma mistura de valores no contexto social em que a pessoa humana perdeu o seu valor moral. Hein? Oi? R$800 milhões, Wesley? Pois é. Eu não fui procurado, eu fiquei chateado com esse negócio que eu vi. Toda vez que eu vejo rapaz, essas coisas, eu passo no centro, que eu vejo alguma coisa assim, eu dói no meu coração. E eu vou dizer para você, viu? Eu me revolto, porque eu acho injustiça. Por exemplo, deputado. Ah, quando tu tá com isso e aquilo, tu é revoltado? Não, compadre. Veja só quanto é que ganha um deputado. Aí bota 20 pessoas no seu gabinete, que não cabe nem 10 no gabinete daquele na Assembleia. Está entendendo? Não precisa de 20 pessoas, não. Porque são 20 pessoas que não estão lá, não fazem absolutamente nada. Aí agora o pessoal que está trabalhando lá, que está recebendo seu 1.000, seu 2.000, seu 3.000, então vão ficar puto comigo aqui. Ora, pô, para te ficar, não tem nada, não. E o resto do povo? Na periferia da cidade, sem segurança, pisando na lama. Pisando na lama, arrumando frieira. Comendo pirão, água com farinha, porque o quilo da carne está caro. E não dá nem para colocar o osso para derreter, porque não tem dinheiro para gastar com gás. Está entendendo? Ó. Será se esse povo, essas autoridades brasileiras, piauienses e teresinenses, não têm consciência disso, não? O que é que vocês estão querendo? Tem um poema do Torquato Neto, que diz, parece que é assim, poema do aviso final. Ele diz um bocado de coisa lá. Aí depois ele diz, ou a justiça será feita a machadadas. Não estou incentivando a violência, não. Estou alertando... Outros médicos grevaram. Um dia desse tinha um rato aqui no HUT. Tu viu a matéria no portal, Reza? Um rato, rapaz, no HUT. Hospital de Urgência de Teresina. Ah, é normal, tem muito rato em Teresina. Ora, porra. Em cima da vara de soro, rapaz. Por que que tem rato dentro do hospital? É o terreno do lado que é sujo. Pô, manda limpar a porcaria desse terreno. É inadmissível um rato dentro do hospital, rapaz. É. Ah não, é porque, ó, é porque tem um bocado de lixo ali. Pô, tira a porcaria desse lixo daí, rapaz. Aí fica culpando os outros. Um rato dentro do hospital não tem sentido um negócio desse, rapaz. Não justifica. Não tem explicação nenhuma que justifique. Rato pode conduzir uma série de doenças. E onde tem sujeira, tem inseto. Onde tem amontoado de coisas, tem inseto. Você amontou um bocado de coisa, nem que seja um bocado limpo ali. Livro, vamos dizer livro, que eu lembrei agora, que eu gosto muito. Você bota um bocado de livro em cima do outro e deixa lá. Termina arrumando ali o quê? Aparece uma barata, aparece a teia de aranha, aparece um negócio, aparece. Você tem que, você pode colocar aqui um do lado do outro, mas limpar sempre. Está entendendo? Então são essas coisas aí, que atrapalham a vida das pessoas. O que é tudo isso? De que o Brasil precisa? De vergonha na cara, em primeiro lugar. Muito menos, muito. Aí, porque uma conversa puxa outra, né? Eu comecei com esse negócio. Porque eu anotei aqui, ó. Muitos ganham pouco. Aliás, poucos ganham muito e muitos ganham pouco. E muitas vezes nada. Isso é resultante de quê? Da injustiça social, da roubalheira, certo? Da má administração da coisa pública, da incompetência, da irresponsabilidade. Aí, não, nossa história é assim. Aí vamos botar a culpa na história. Os portugueses vieram para cá, até Pero Vaz de Caminha pediu emprego para o sobrinho dele, parece. Está lá na carta, eu já vi. Pediu mesmo. Pediu mesmo. Tá entendendo? Bom, agora, pô, aí quer dizer porque o cara... Ah, não, rapaz, não, porque é uma merda. Nós somos de Portugal, nós somos... herdamos aquilo. O pai do Chico Buarque de Holanda, Sérgio Buarque de Holanda, escreveu um livro, Raízes do Brasil. Depois já falou. Raízes do Brasil, o que diz Raízes do Brasil? Fala do homem cordial, dessa capacidade que o brasileiro tem de dialogar, de ser bom e tal. Mas se você chegar numa livraria e perguntar, tem Raízes do Brasil aqui, qual é a estante? A mocinha vai te mandar lá para a estante de biologia. Está entendendo? Não, mostra em computador, né? Ela fala, Holanda, aí... Está lá, é Holanda aí. Sérgio Buarque, D, né? Mas se não tivesse o computador, se chegasse lá, Roésio, você chegasse lá hoje na livraria dessas aí, me dê aqui o livro Raízes do Brasil, ali, moça, naquelas, na estante ali de biologia. Ou de botânica, né? De botânica, biologia, coisa que o valha, né? Por quê? Não estou culpando nenhuma pessoa aqui, nenhuma livraria, nada. É porque eu quero falar de educação, que as pessoas não sabem. O Brasil precisa de educação, tecnologia e infraestrutura. Tem tecnologia aqui? Está começando. Tem tecnologia, tem, porque tudo é tecnologia. A tecnologia existe desde a idade da pedra. Quando o homem lascou a pedra, aquilo já era tecnologia. Eu digo a tecnologia de ponta, que faz avançar o progresso, que, o desenvolvimento econômico, melhor dizendo, que faz avançar o desenvolvimento econômico. Aqui tem tecnologia? Coisíssima alguma, rapaz. Aqui tem infraestrutura? Passei agora indo a Pissar. Só para sair de lá foi uma luta. Então, isso é uma questão infraestrutural do trânsito de Teresina também. Então, não tem tecnologia, não tem educação, não tem infraestrutura. E se nós tivéssemos tudo isso, a gente não era tão lascado como a gente é, não. Eu não estou falando individualmente, estou falando socialmente. Estou falando do povo do Piauí, do povo de Teresina, do povo do Brasil, que vive de mão estendida para as autoridades. E estas lhe viram as costas. Lhe viram as costas. Ó, falta 3 minutos para o Piauí Notícias, né? Daqui a pouco tem mais notícia. Quero mandar um abraço, Wesley, aqui para os nossos ouvintes. Ontem o Fábio Brito citou um bocado deles aí. Eu, infelizmente, não estava com uma caneta aqui na mão para anotar e mandar uns agradecimentos. A gente tem que agradecer os ouvintes mesmo que no telefone, mas que estão ouvindo, né? E nós melhoramos, nós estamos melhorando a cada dia que passa. Estamos aumentando a nossa audiência. Viu? Então, ó, está aí aqui para os nossos colegas. Estão ouvindo sempre, né? Francisco, ah, ok. Só no ponto aqui, né, Wesley? Francisco Fontinelli. O Lino Júnior, alô, Lino Júnior. Grande cidadão, né? Ah, a dona Suzy, a esposa do Lino também, ouve o programa. Um abraço, muito obrigado, um abraço. O Pedro Alcântara Ribeiro, nosso colega. Dona Cristina, a esposa dele? O Fernando... Hein? Dona Cristina Cunha. O Fernando Silva, rapaz. Lembra do Fernando Lapada? Ele ouve o programa. Alô, inclusive. Inclusive foi que me disse que o Fernando Silva ouve o programa. O Eiden Cunha, abraço, meu amigo Eiden. Rapaz, faz tempo que eu não vejo o Eiden. Tá, no nome da Socopa, é? Tá no sítio, então. Porque ali a Socopa, ali tem muito sítio ali. É no nome da Socopa, lá é parente, é vizinho do vice-governador, pô. É ali? É o Bogé, alô, Bogé, grande Bogé. Vale pra lá, Bogé é um grande cidadão. Futebol é coisa séria, viu? Futebol é coisa séria. Que mais aí, Roésio? Aí tem meu povo lá de Campo Maior, que tá ouvindo também lá. Lá em Campo Maior, em Coivaras. Lá em Coivaras, em Nossa Senhora de Nazaré. Júlio Gomes, hein? Júlio Gomes do Porto Alegre. Quem mais, Wesley? Tem muita gente, rapaz. Alô, Fábio Brito. O João Fontinelli, né? João Fontinelli, João Evangelista. Meu amigo João Evangelista. O professor Leite, rapaz. Estava na Europa, não era? Estava na Europa. Wesley, tu já terminou o curso de alemão? Professor Edivaldo Lima Verde, sim, professor Edivaldo Lima Verde, um dia desse ligou. Tu já terminou o curso de alemão? Olha que o povo vai fazer a reunião internacional aqui, viu? Aprende alemão, Roé, depois a gente volta aí. Vamos ao PI Notícias. Vamos ao PI Notícias. Depois do PI Notícias a gente volta. Agência Rádio Secom apresenta agora o informativo Piauí Notícias. O governo presente em seu município. Antigo prédio da maternidade Dona Evangelina Rosa será o centro contra a depressão e atendimento aos autistas. CESAP entrega 106 óculos a crianças em Bom Jesus. E também, Etipe avança na criação da política de inovação do Piauí. Olá, eu sou Raio de Jansa e trago os principais destaques desta terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024. Está começando o Piauí Notícias. Informativo Piauí Notícias. O antigo prédio da maternidade Dona Evangelina Rosa será reativado, visando um novo grupo de público. O novo centro de saúde vai cuidar da saúde mental da população, como explica o repórter Solfieri Marcan. Após mais de 47 anos de dedicação à assistência a parturientes e neonatais de alto risco, abrangendo não apenas o Piauí, mas também a estados vizinhos, o antigo prédio da maternidade Dona Evangelina Rosa vai ser transformado em um centro de saúde para tratar a depressão e atendimento aos autistas. O governador Rafael Fonteles, em visita ao local, falou como vai funcionar a antiga maternidade. Teremos aqui na antiga maternidade uma grande central de diagnóstico por imagem. Nós teremos também um complexo especializado, uma clínica especializada para idosos, ou seja, um complexo ambulatorial para geriatria, com vários consultórios especializados, vários exames especializados para a população idosa. Cada vez a população vive mais, então cada vez é mais comum pessoas com 80, 90, 100 anos de idade e, portanto, tem que ter uma atenção especial para ter mais qualidade de vida para essas pessoas. E também um complexo de clínicas para a saúde mental, tanto de crianças e jovens até também adultos e idosos. Então você vai ter um grande centro especializado e clínicas especializadas para esses públicos que eu acabei de citar, transformando esse imóvel numa grande instituição para atender públicos específicos nessas áreas que cada vez mais são demandadas pela sociedade. O prédio foi inaugurado pelo governador e médico Dirceu Mendes Arco Verde em 15 de julho de 1976. Sua estrutura física, pré-moldada, bem como todos os equipamentos e materiais necessários para o seu funcionamento, foram adquiridos na Inglaterra. Solfieri Marcan para o Piauí Notícias. Obrigada, Solfieri. A CESAP faz a entrega de óculos prescritos anteriormente nas ações da Carretinha da Saúde nos municípios de Bom Jesus, Currais e Santa Luz. A entrega de óculos vai continuar em outras cidades do estado. O repórter Emerson Rios tem mais informações. A Secretaria de Estado da Saúde entregou nesta segunda-feira, dia 22, mais uma remessa de óculos provenientes do serviço da Carretinha da Saúde. Ação coordenada pela CESAP por meio do Pacto pelas Crianças do Piauí. Foram beneficiadas crianças de Bom Jesus, Currais e Santa Luz. Ao todo, foram entregues 106 óculos prescritos durante os atendimentos. A Carretinha da Saúde levou atendimento para os pequenos piauienses nas especialidades médicas de oftalmologia, fonoaudiologia e odontologia, além de realizar a prescrição e entrega de óculos e buscar a atualização da carteira de vacina das crianças. Cristiane Moura Fé, diretora da Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde, acrescenta que a CESAP está dando continuidade às atividades da Carretinha da Saúde. Das solicitações e prescrições que foram feitas quando a Carretinha da Saúde esteve em vários municípios no primeiro semestre de 2023, nós estamos retornando com a entrega de óculos, porque o projeto, além de fazer consultas oftalmológicas, os exames oftalmológicos, se a criança precisar de óculos, a Secretaria de Saúde, através desse projeto, também implementa no fornecimento dos óculos. E nós estamos em várias cidades da região sul, e da região norte, voltando e fazendo as entregas. Então, dando sequência às entregas dos óculos, nós estamos fazendo a entrega de 106 óculos nos municípios de Bom Jesus, Santa Luz e Currais. E durante toda essa semana, nós estaremos dando sequência a outras cidades. O cronograma prevê entrega aos municípios de Monte Alegre, Gilboés, São Gonçalo, Barreiras, Santa Filomena e Corrente. Já foram mais de 700 óculos prescritos desde o início da carretinha da saúde. Emerson Rios para o Piauí Notícias. Obrigada, Emerson. E em instantes, Etipe avança na criação da política de inovação do Piauí. O Piauí Notícias volta já. Informativo Piauí Notícias. O governo presente em seu município. O Eduardo pode ser um engenheiro aeronáutico. Basta ele estudar para o vestibular do ITA nas escolas Seduc. O Eduardo também pode ser um medalhista. Basta cursar o preparatório para as Olimpíadas do Conhecimento nas escolas Seduc. Mas para chegar nesse futuro promissor, basta o Eduardo baixar o app gov.pi Cidadão e fazer sua matrícula digital. Escola Seduc, construindo novos futuros. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Informativo Piauí Notícias. O governo presente em seu município. A empresa de tecnologia da informação do Piauí reuniu nesta segunda-feira, dia 22, as equipes que estão trabalhando na criação da política de inovação do Piauí, que vai nortear as ações do primeiro laboratório de inovação do Piauí. Durante a reunião, foram tratadas as diretrizes legais do laboratório e o documento que está sendo construído com base em um diagnóstico do ecossistema de inovação do Piauí e em consultas públicas realizadas com diversas entidades. O diretor de gestão estratégica da ETIP, Luciano Aguiar, participou da reunião e acrescentou que a validação da política de inovação é um passo fundamental para o andamento do Laboratório de Inovação do Piauí. A ETIP vem trabalhando arduamente ao longo de um ano na preparação e no lançamento do Laboratório de Inovação. Nós tivemos uma reunião importante, no qual equipes se reuniram e desenvolveram a política de inovação, e a política de inovação é um documento que vai nortear as ações referentes à propriedade intelectual, transferência de tecnologia, encomenda de tecnologia, convênios, entre outros aspectos relativos ao nosso relacionamento com a inovação. Essa reunião hoje participou um procurador, participou nossa assessoria jurídica, um professor da UESP e a consultora, onde nós alinhamos todos os pontos necessários e brevemente a gente estará lançando a política de inovação. O Laboratório de Inovação do Piauí será um ambiente colaborativo em busca de solucionar problemas públicos com base em experimentação e prototipação, uma parceria entre governo, universidades, faculdades e startups. O foco do laboratório será pesquisa em ciência de dados, inteligência artificial, automação de serviços públicos, eficiência pública, governança e processos administrativos. E nós encerramos o programa de hoje com a edição de Emerson Rios e Francisco Brito e a produção é da agência Rádio Secom. Para mais informações, acesse o site do Governo do Estado, www.pi.gov.br. Até o próximo programa. Acabamos de apresentar o informativo Piauí Notícias. O governo presente em seu município. Uma realização, agência Rádio Secom. Uma hora mais 38 minutos em Teresina, voltamos com Tribuna Livre, dizendo o que o povo quer para quem precisa ouvir, porque é assim que o povo gosta, porque é assim que o povo quer. Mas nós vamos para o intervalo e a gente volta logo em seguida. Estamos apresentando Tribuna Livre. Tribuna Livre. Está precisando de óculos? O melhor lugar para comprar seu óculos é na Ótica Cepaz. Isso mesmo! Ótica Cepaz. Lá você vai encontrar óculos de qualidade, convênio com os melhores médicos oftalmologistas de Teresina. E parcelamos em até 12 vezes nos cartões de crédito sem juros. Venha e faça-nos uma visita agora mesmo. Estamos